4209, chama em Recife agora na frequência 251, alterno 3325, azul 4209. 251-3325-4209, boa noite. Boa noite. O Xané 6224, autorizado final do procedimento LS. Gente, autorizado final LS 6224, reporta a distância. Salvador, Rio 5972. Siga 5972, chame Torres 86. É o nosso plano para, só, para Guarulhos, nível 320, teria a nossa subida aprovada? Guarulhos ou Galeão? Você está aqui para mim, Galeão. Galeão, aqui não. Afirmativo, Galeão. Que Galeão 320, que aguarde copa. É a sua rota, confirme no plano, é a presa do 350? Afirmativo. Aguarde com a pessoa um minuto. Localizado 1, 8624, meia pista. Complete final LS, torre 118, decimal 6. 86 até já, 24. É. Voo na 074, chama Recife agora na frequência 1251, questão, na frequência 1288, alterna 2545, voo na 074. 2845, 074 da Gol, obrigado, boa noite, até a próxima. Até. Salvador, tá 3305 acionado, pronto para o táxi, 68 ao POV. Autonomia de 4 horas e 43 minutos atendendo a Natal. O táxi até a boa espera, via Pátio Índia, chame pronto para a decolagem 3305. Tudo táxi a Pátio Índia, reporta quando for próximo 0, 3305. Espera no zero pronto, visual coronave na final, tá 3305. Sente após a passagem da aeronave, vai alinhar e manter. Mantém o ponto de espera ainda. Mantendo após a passagem, alinha e mantém. 224, solas 35, liga à direita, livre à direita, táxi via Alfa e chamante da Juliette na minha escuta. Alfa, isso é Juliette, nossa escuta 6224. E tá ali a decolagem, 120 graus, 8 nós, o 3605. Decola aos 37, controle 19.35. 19.35, uma boa noite, então 3305. Coxané 6224, autorizado, ingresso próximo à esquerda, portão 1, não me escuta. Próximo à esquerda, portão 1, 6224. Torre Salvador, Rio 5972. 5972, eu tava chegando com o centro aqui, porque é realmente sua rota pelo Notan novo agora, essa sua rota não procede, ok? Ele me autorizou agora com uma rota diferente aqui, confirma. Qual seria, senhor? Se a rota é prevista no Notan, é APZulu 10 até ESMAP, depois direto Kudla, depois direto Barbacena, depois direto Toquim e... Pronto, depois eu tô aqui e segue na rota. Afirmativa, pronto para copiar. Ok, vai copiar então essa rota e vai prosseguir nela? Nós temos aqui o uniforme Whisky 50. Essa rota não vai ser autorizada, okay? Porque existe um Notan que prevê uma outra rota, okay? Caso deseje consultar o Notan e verificar com o seu pessoal da companhia e verificar a rota, ou então caso deseje copiar e depois checar a rota para ver se vai ter algum problema. Nós copiamos. Okay, então está autorizado 320 nível para o Galeão e a rota é APZulu 10 até ESMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, depois direto Kudla, Kilo Uniforme Delta Lima Alfa, depois direto Barbacena, depois direto Toquim. Decola da 10 com curva à direita na saída da El, correção. É isso, é saída da El, depois Leda e depois voa a posição Bridge, ok? Da El, Leda e Bridge. O código 5402 e o controle é 19.35. Autorizado para o Galeão 320, depois MAP, depois Clude, depois Barbacena, depois Toquim. Decola da 10, com curva direita, da El Leda Bridge 5402, é o código transponto 119.35, controle de saída, 5972. A posição é Kudla, Kilo Uniforme Delta Animal. Kudla, Kilo Uniforme Delta Animal, 5972. Estimativo, entre SMAP e Barbacena, ok? Ok, então chame para o estacionamento. Chamará, isso. 3305, chama Recife agora na frequência 1685, alterno 3365, tá? 3305. Afirmativo, proceder agora com 12685, alternando 3365, tá? 3305. Boa viagem. Boa noite, solicitou 320 para Guarulhos, autorização. E 9908 para o seu voo para Guarulhos, aguarde 4 minutos. Guarda. Torre Salvador Rio 5972, para pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Chamada para táxi. Total 908 para a torre? Prossiga, senhor. Essa sua rota aí, via os pontos aí, Alefa, Sebde, Sagaz, corresponde a voar na Pesulu 21, não é isso mesmo? Eu vou direto, se pudesse sugerir hoje. Pela nova circulação e o motor novo que saiu, a rota para Guarulhos teria que ser ou via pelo 50 ou Zulu 44 ou ainda pela Zulu 21, ok? Esses pontos aí correspondem aos pontos da Zulu 21 até Sagaz. Mas na sequência lá eu não sei como está a sua rota, então eu vou checar com o centro aqui para verificar. É, muito obrigado, agradeço aí a coordenação. Para informação, a rota após é Trive. É Nepec, Trive, Poço de Caldas. É, então é isso mesmo, é Trive, Poço, a rota que tem vindo aqui é a Pesulo 21, Trive, Poço de Caldas depois. Afirmativo. Que aguarde só um minutinho para eu checar com o centro aqui, já estou formando a cópia um minuto. É, muito obrigado. Tá na 008 pra Copa. Graças. Autorizado então para Guarulhos via Elefa, SEB de Sagaz, Nebec, Trive, conforme a rota, que corresponde a Pesubo 21, decola da 10, o Tiva 320, confirmo, decola da 10, curva à direita, na saída Arbor, Elefa e depois voa Sagaz. Aciona o código 5413 e o controle 119.35. Ô Cabra, senti que está autorizado 320 para Guarulhos, conforme rota plantio autorizado. A gente decola com a subida a porta, com curva à direita, na proa de Eleva, após. E o nosso transponder é o 5413 e o controle 7935. Poderia confirmar para a gente mesmo? É Arbor, depois Elefa e depois Sagaz. Ok, de Elefa direto Sagaz então. Muito obrigado. Fechamos para acionar. E o 5973 está pronto para o Dax com 4 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 10 minutos de autonomia. Livre o táxi, via pátio, até ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem. Chamada para decolagem, risco 9, está autorizado alinhar e decolar 150 graus, 8 nós do Rio. Alinha e decola Rio 5972. controle Salvador, boa noite, web 57 no meio, informação alfa. Controle Salvador, web 57 no meio. 57 no meio, chame o controle na frequência 11935. 1935. Controle Salvador, boa noite, 57 no meio da web, liga para 180 para 150. Dessa via até 2000, ajuste em 1015, quanto a 1014, aguarde LS X-Roy, pista na zero, web 57 no meio. Senhor, tem uma formação bem na proximária, pode voar ITAP, senhor, 57 no meio? ITAP, descendo para 2000, web 57 no meio. 2000, confirma ajuste? 1014, na zero, na 4. Obrigado, desce via até 2000, 57 no meio. Controle Salvador Rio 5972. E 5972, boa noite. Contato, sub mantém nível 320 na saída da Euleda após Spirit. Da Euleda após Spirit, Rio 5972.